Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Estamos rápidos hoje, velozes. O Bruno desceu do trem andando, igual um filme de aventura. Quando você salta do carro, você já dá uma cambalhota e sai correndo. Foi o que aconteceu aqui agora. Você já entrou sentando. Tava tocando a música do Indiana Jones. É, isso aí. Tava tocando uma música de aventura quando o Bruno chegou. Como foi a semana de vocês, meus amigos? Foram bem? Velozes e fabulosos. O Goblin hoje está com um lacinho rosa e cabelos amarelos de tchutchuca. Homenagem a tchutchuca. Coffee tchutchuca. Vocês viram a arte do Coffee tchutchuca? Eu vi. Ficou maneiro? Eu quero ver na rua. Eu vou mostrar no próximo podcast. No próximo? No próximo. Só? Nós vamos mostrar algumas estampas que a gente fez, ver se as pessoas curtem, né? Ver se elas acham maneiro. E assim, não fiquem melindrados em falar que tá ruim, que tá. Ou tá maneiro ou não tá, cara. Ou vocês gostaram ou odiaram e tanto faz. E como foi a semana de vocês? Quente, né, cara? Que inverno é esse? Cara, é um inverno. É um inferno. E você, Gabriel, passou tudo bem? Tudo na boa. Eu tenho um acontecimento interessante que, na verdade, eu já contei no Por Trás da Máscara, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Nesta quarta-feira, eu fui até a Tijuca, quem não sabe, a gente tá no Rio de Janeiro. Eu fui até a Tijuca, eu até ia voltar consigo, lembra-se? Lembro. Então, mas acabou que não aconteceu. Consigo é ele. Ele é comigo, Sigo. Entendi contigo outras vezes. Quem é Sigo? Eu ia voltar com o Sigo. Mas o Sigo. O Sigo não pôde vir. Não te seguiu. Então eu acabei voltando, porque sem carro a gente tá andando aí como pode. A gente vai de trem, de ônibus, é super de via. Carona. A gente joga Ticket to Ride na Supervia. É isso aí. Lembra que a gente falou na Supervia uma vez? Lembro. Dava pra levar card game que a gente vinha jogando as quatro partidas no caminho? Tá de sacanagem que tu viu isso. Não, a gente falou isso. Não, a gente falou, mas é ele. Eu lembrei. Ah, pô. Então, eu baixei para o meu iPhone a trilha sonora do Guardiões da Galáxia, que eu gosto muito. Gosta muito é um eufemismo. Eufemismo. Mas é muito maneiro mesmo. Cara. Eu gosto muito. Então, eu coloquei a trilha sonora, peguei um ônibus ali, porque na verdade eu peguei uma carona com um amigo que me deixou na Avenida Brasil, peguei um ônibus para vir para Campo Grande, cheio. E eu coloquei meu fone de ouvido, entrei no ônibus e vou curtir o resto da viagem apertado, mas tudo bem. Era já noite, né? Então, e eu encostei a cabeça, porque a gente fica em pé, a gente segura naqueles pole dance, sabe qual é? Aquele negócio de fazer pole dance. Então eu encostei naquele negócio, encostei a cabeça, e estou ouvindo a música e começa a tocar Hook Don't Feeling, a música que é talvez a principalzinha lá, né? I Can't Stop This Feeling. E eu fico com essa música na cabeça o tempo todo. Uhum. E eu estou ouvindo essa música e de repente eu sinto um ônibus dar uma parada por um ponto e abro meus olhos. E quando eu abro meus olhos, a realidade volta pra dentro de mim. E eu percebo que a mulher que estava sentada abaixo de mim está me olhando. E eu olhei pra ela e percebi que a pessoa que estava do lado dela, um senhor já idoso, estava me olhando também. E ao redor... Você estava cantando! Todas as pessoas estavam me olhando. E eu percebi, nesse momento eu me toquei, de que eu estava cantando tal qual a Whitney Houston. Tal qual uma diva... Uma deusa. Uma diva gorda. Como uma deusa. Como uma deusa cantando. I'm hooked on a feeling. Dentro do 397. Do 397. E aí eu resolvi mensurar a extensão do problema. E eu olhei lá pro fundo e as pessoas do fundo estavam me olhando. Então. O motorista devia estar te olhando. Por isso que ele parou. O motorista não viu, eu olhei mais pra trás porque a frente fica aquele entulhado. E os ônibus aqui do Rio, eles têm duas portas de saída, né? Tem a do meio e a de trás. Como o motorista abriu as duas, eu tava próxima do meio, o que que eu fiz? Eu desci do ônibus, cara, e peguei sabe, outro. Você sabe que já deve ter uns três vídeos de você no YouTube. Né? Gordinho se volta no ônibus. Podia ter, né? Quer dizer que aquela... Não, mas eu tenho consciência que eu tava cantando, mas eu tenho consciência também que eu tava encostado com a cabeça, eu não tava divando no ônibus, levantando a mão e gritando. Aquela lei pra obrigar as pessoas a usar fone de ouvido em coletivo... Pra você não serve de nada, porque tá porra nenhuma. Vai ter uma lei pra corto não cantar no ônibus. Imagina, vai ter. Não, não dive no ônibus. Né? Vai ter aquela. Sabe uma série que tem Drop Dead Diva? Que tem uma gordinha? Não. Não? Então vai ter ela com aquele risco assim. Falando proibido divas no ônibus. Drop Dead Diva é uma série até quase legal, é assim. Eu acho que é uma mulher. Feminina. Gostosona que tá presa num corpo de uma gordinha, alguma coisa assim. É legalzinho. Eu acho que eu conheço. Bom, e a gente perdeu muito tempo já. Vamos começar a Arca dos Magos em 3, 2, 1. Sejam bem-vindos. Estou aqui morrendo, entrem. Sentem-se ao lado da cama. Até o clérigo. E ouçam meus últimos desejos. Chama o Valdemiro. Por favor, cuidem da lojinha para mim. Filho, cuide de sua mãe. Não deixe que nada dê errado. E sente-se aí, contemple, pois mesmo morrendo, eu já posso ver o cavaleiro morto além do tecido da realidade me esperando. E contemple, pois vamos começar a... Morre, diabo! Pior que ele ficou vermelho mesmo! Eu acho que isso foi verdade. Dessa vez foi de verdade. Eu vou me comentar já volto. Cheguei a chorar. Aqui. Dos magos agora em ritmo de aventura, ritmo de festa. Nós vamos falar sobre o quê? Eu esqueci de falar na introdução que era isso que a gente devia falar. Nós vamos falar de D&D, nós vamos falar de Heroclix, nós vamos falar de X-Wing e nós vamos falar sobre o cancelamento de um joguinho muito legal que foi cancelado, que acabou, que não existe mais. Vamos começar por ele? A Wizards of the Coast anunciou o cancelamento do Kaijudo! Kaijudo! Que era um jogo de... Ajudar as pessoas. Não, o seu favorito. Caiu, ajudo. Seu jogo favorito. Caiu! Caiu, ajudo. O jogo quando as pessoas caem, você ajuda. Era um jogo de card game. Era um card game que simulava os combates entre monstros, entre kaijus. Entre monstros gigantes. E aí, cara? Essa notícia. Bruno... Oi. Primeira vez que eu falo seu nome. É, não... Vamos contar se você quer pro recorde, né? Beleza. Pim. Vamos lá, meu amigo. Comente sobre o cancelamento de Kaijudo. O que você sentiu no seu coração quando essa faca afiada penetrou na sua carne tentando ferir? Caraca, tem um monstro ferido? Que é um trem com britadeira na frente. Cara, mas tem monstro de todo jeito no Kaijudo. Diga-me, Bruno. Cara, na última semana a gente tinha falado que ele ficou em sétimo lugar, né, sétimo cara? Sétimo lugar, Fendas. Cara. Então, assim, isso faz a gente pensar um pouquinho, né, sobre... Por exemplo, pra que, que eles cancelaram um jogo que nessa última... Na porque primavera, aquelas vendas, né? eu preciso fazer uma errata agora, porque eu falei que foram os mais vendidos de 2014, mas na verdade são os mais vendidos nessa primavera de 2014, né, nos últimos 3 meses. Então, ele ficou entre os 10 mais vendidos, mas foi cancelado. Ou ele não... estando entre os 10 não significa que vendam o suficiente, né? Ou então a Wizards realmente só vai apostar nos 5 primeiros. Não, só vai manter a melhor bola do jogo, né? Isso aí, pode ser. Como era o jogo de Kaiju? Kaijudo? Você lembra? Eu joguei Kaijudo. Você jogou? Não? Não, nunca joguei. Kaijudo era o seguinte, você tinha umas cartas que ficavam de cabeça pra baixo, que eram seus escudos, né? A sua proteção. Acho que era Shields mesmo o nome, acho que era escudo. Então, quando o inimigo conseguia quebrar um dos seus escudos, você pegava essa carta e podia usar normalmente. E invocava esses Kaijus, né? Esses monstros pra ficar batalhando lá no... Contra o seu oponente. Contra os Power Rangers. Podia ser, né? Podia ter uma expansão de Kaiju do Power Rangers. Aí é maneiro. Aí ia vencer mais. Pô, sabe o que podia ter? Uma expansão chamada Círculo de Fogo. Aí ia ser foda. Pacific Rim. Ok. A gente vai descobrindo as coisas, né? Vamos ver o Pacific Rim. Eu não vi o Pacific Rim. Eu vi semana passada. Ah, então. Eu também não vi ainda. Mas como isso aqui não é um podcast de cinema, estamos perdoados. Foi proposto, inclusive, que a gente fizesse uma sessão de nerdificação do Gabriel, mas ele já é nerd o suficiente, cara. Você não faz ideia. Cara, quantas vezes você já viu Breaking Bad? Cara... acho que tá na terceira rodada. Não, eu já vi todas as temporadas 2 vezes. Aí, cara. E a quinta, por isso que não tem tempo pra ver a quinta temporada. A quinta temporada eu vi 3 vezes. Nossa, cara. Parabéns. Tá na hora de começar outras séries. Né? Eu tô vendo How I Met Your Mother. Legal. É nerd o suficiente. Claro que é, eles... eles fazem piadinhas nerds, eles têm um negócio, né? Fazem umas referências legais. Kaijudo vai ser cancelado em agosto e o último evento vai ser em outubro, de 10 a 12 de outubro, que é o único evento que eles prometem que vão manter. Eles vão manter o suporte até lá, né? Até não. Eles vão manter o suporte até o fim de agosto e o último evento vai ser em outubro, que vai acontecer o evento sancionado, né? Pela Wizards of the Coast. Eu fico triste quando acabam os joguinhos assim, por mais que eu não fosse um jogo que eu jogo muito, mas não dá uma certa tristeza assim, você, jogo acabou. Não, assim, quando você falou que vai ter um último evento ranqueado, eu fiquei pensando na galera que vai lá, né, sabendo que é o último. Cara, imagina, primeiro que vai dar uma bombada no pessoal que curte, né? Eles botaram o nome da última expansão, se eu não me engano, é Vortex. Não, olho da tempestade, não? Não. Eye of the Storm. Eles vão dar uma cópia digital do Eye of the Storm pra cada um que participar do evento. Ah, tá. Entendeu? Mas a última expansão se chama The Vortex. É a última expansão de Kaijudo. Se você jogava ou gostava, sinto triste por você, eu sinto muito. Eu também chorei quando cancelaram as miniaturas de World of Warcraft, que eu adorava. Lembra, cara? Cara, aquele jogo era muito genial. E as miniaturas eram muito bem feitas. Tipo, de combate muito bacana, muito maneiro, cara. Pô, eles tentavam fazer mais semelhante ao jogo possível. É verdade, tinha os poderes, os charmes, elementos, tudo era jogo, maneiro. Era muito maneiro. Você se sentia jogando o jogo. Pô, cara, era muito maneiro. Eu acho que eles erraram uma coisa, que assim, você tinha poucos poderes, né? Sendo um guerreiro, você tinha 2 poderes só. O chart podia ser maior, a carta podia ter mais... mas não sei. Pode falar, isso aí é um negócio que deixa a coisa no... porque é muito poder e às vezes não sei nem o que fazer, cara. Porque quando é muito você tá poder. No level 80, você já tá perdido. Cara, o que eu... Eu que não lembro o que isso aqui faz. Eu saio pensando tudo, tá ligado? Não, cara, se você ficar uns 3, 4 meses sem jogar, você volta e você não lembra mais seu ciclo, seu... Como chama? Rotação. Sua rotação. Esse cara conhece tudo de WoW. Esse Bruno vivia no WoW. Como se você não vivesse também, eu não, né? Eu não sei de nada. Eu sei como é que é isso, cara. A fase WoW da sua vida. A fase WoW. Minha mãe pedia pra eu ir pra rua, cara. Vai pra rua, pelo amor de Deus, vai tomar um banho. Aí você levou o computador pra rua e ficou jogando. Não, aí eu vi, cara, o que eu tô fazendo? Levava o computador pra fora, né? Eu tava com o cabelo gigante, 3 dias sem tomar banho jogando WoW. Não que seja muito engraçado que você parou de jogar LOL e tá na mesma situação. E o cabelo ainda tá gigante. Pelo menos tá tomando banho, né? Porque a gente tá gravando aqui. A gente acha, né? Não, cara, a gente saberia. Saberia? Deixa eu respirar fundo. Eita, mano. Acho que tá legal. É, e a Wizards também divulgou um novo excerpt, que significa... Exceto. Exceto. Divulgou um novo excerto de Monster Manual, certo? O Bicho Manual. O Diabo... Bicho Manual. O Bicho de... Manual. O Bicho Manual, eles divulgaram o Diabo dos Ossos, que é... Pô, que é um... O Bom Devil. Você leu sobre isso, Bruno? Não. Parabéns. Caraca, é um... Hoje vai ser legal. É um escorpião mariposa, cara... do demônio, cara. Escorpião mariposa do diabo, é muito... Não, ainda tem uma outra aqui, ó. Cadê essa aí? Só. Caraca, é um escorpião mariposa com as pontas vermelhas do diabo. Escorpião mariposa com as pontas vermelhas do diabo. Ele é um monstro que apareceu há muitos anos atrás. Olha aqui. Isso, como é. Era assustador. Escorpião. Olha lá. Mas é escorpião esqueleto mariposa. Continua, um escorpião esqueleto mariposa. Ele ainda é meio esqueleto mariposa, né? É, porque é Bonnie. É. Então eles divulgaram um pouco sobre o Bone Devil, né? Eles dão... No manual do monstro ele tem uma variante, que ele pode... Mas ter um polearm. Esse bicho é ele muito... Ele pode ter um ataque à distância. Vamos ver se ele é assassino. Ele tem 142 hit points. Tá, só. Aí já dá uma... Cara... Ele se move por 40, né? 40 quadrados? Isso? Bom, 20, 40 de metros? 40 pés cada quadrado, ah, tem... Tá. 5 pés. Então, mais ou menos 1,5 metros. Então, ele... Se... Eu não vou tentar fazer. Tu vai se aventurar na matemática. Ele 40 anda, pés dividido por 5 são... 15 coisas. 8. Quase. 4 dividido por 5 são 8, então ele anda 8 quadrados, mais ou menos. 8 quadrados. Que significa 8 vezes 1,5, 12 metros, mais ou menos, em cada movimento. Ah, isso é fácil. E ele faz 3 ataques... Dois com as suas garras e um com ferrão. Caraca. Ele faz dois ataques com as garras e com ferrão. Ele ataca mais 8, vai acertar todo mundo. É, depende do nível, né, em que ele tiver. Tem resistência à magia. É, ele é um challenge 9, né? Challenge 9, vale 5.000 XP. Então é pra você usar bem lá na frente, bem lá na frente. Imune a veneno. E a fogo. É, imune a fogo e a veneno. Olha, caralho. Os magos se piram. Os magos de dano piram, porque é, o mago de dano é normalmente é fire, né? E aquele poison arrow, né? Aquelas coisas. Ladrão também é poison. Sua Claw dá um D8 mais 4. Meu ladrão ia acabar com... E ele manda um 2D8 mais 4 com seu ferrão e ainda coloca 5D6 de poison damage. Gabriel falou que o ladrão dele sozinho mata o bicho. Sozinho. Não, sozinho não, mas... Nível 3. Ele sabe que sempre quando aparece um cara muito fodão, eu consigo tirar 20 e vai dando crítico que mata com uma porrada só. Com uma porrada só. É, ele vai dar 142 de cara. Não, não, não. Com uma porrada foi só. Foi só um exemplo. Ah, tá. Ó, o morcego gigante foi com um tiro só. Aquele cara do rabinho de cavalo foi um tiro só. O Tug Scudder foi uma porrada só. É verdade. Eu tirei... Era o Javali. Era o Chuck Norris. Não, a porrada é só não. Vocês tinham lutado já com o Texcrito e várias vezes. Tava... Ah, eu não tinha acertado ele. Não, você não, mas todo mundo acertou. Mas eu acertei. Uma porrada. O que conta é só o que ele acertar. Não, e tem o poder do... É só eu que conto. Tem o poder do Ralph, que se você tirar um, você rola de novo o dado. E ele sempre tira um, tira 20. Eu tirei um. Sempre que ele tira um, ele tira 20. Eu tirei um. Aí o cara fudeu. Aí eu peguei e não tirei 20. Já aconteceu umas 3 vezes dele tirar um e tirar 20. O que, que vocês acharam desse monstro? Mas, na verdade, a pergunta é outra. O que vocês esperam do Monster Manual, tendo visto essa... Tendo visto esse excerpt? Eu tenho algo a falar, mas eu vou esperar que vocês falem primeiro. O que, que vocês... Cara, eu achei um monstro muito maneiro, cara. Eu sei, mas fale sobre o evento do Monster Manual. Fale mais sobre, entendeu? Isso. Eu não sei o evento do Monster Manual. Não, sobre o livro. O livro, eles apresentaram isso como uma amostra do livro. Cara. Né? O que, que vocês esperam então do livro? Ah, então seria um monstro só do livro? É, um dos monstros vai vir no livro. Pô, maneiro, então. Eu lembro que antes de eu começar no RPG, eu já conheci o Monster Manual de olhar na livraria, sabe? Eu também achava massa. Porque... Ficava olhando aquelas figuras, caraca, olha só que foda. Será que isso são lendas? Eu nem tinha ideia que o Monster Manual era um livro de RPG, não. Não tinha nem ideia que era isso. Você achava que era um manual pra enfrentar monstros de verdade. Não sei, talvez uma coletânea de monstros, sabe? Manual do escoteiro mirim contra isso aí. E aí, cara, quando chegou o TIT-4, eu lembro que em relação ao TIT-3, ele não tinha uma ilustração assim, não era uma mesmo impacto de ver elas. Era aquele esqueleto mariposa. E quando eu olhei esse aí, cara, me lembra muito da época que eu olhava os livros na livraria. Ele é tipo... Tinha assim, ele tem uma ilustração ele... foda, né? E ele falava muito, por exemplo, quando a editora Jambô lançou de novo o livro-jogo, né? Aqueles livros que você jogava sozinho, uhum. E a Lenda decidindo caminhos e tal. É, ele falou, cara, tomara que venha com as ilustrações antigas, porque a capa não era mais, a capa era nova. Uhum. Ele falou, cara, tomara que venha com a ilustração antiga, porque dá aquele gosto, né? Aquelas ilustrações antigonas, feitas daquele jeito. Como seriam as ilustrações antigas? Cara, não é exatamente isso aqui, né? Não é exatamente isso aqui. Mas vou te mas falar assim, que, olha isso aqui, tá vendo? Ilustração assim, é tá eu acho maneiro pra caraca, sabia? Assim? Assim não tá. Cara, a gente, porque parece só, assim ninguém tá vendo. Que a galera de assim lá ninguém tá época, vendo. Entendeu? A gente tá falando lá da segunda edição, as ilustrações da segunda edição da D&D, do D&D, é o que o Gabriel está falando, que ele mas gosta. Mas eu não acho que tem realismo em cima disso, cara. Não tem, mas pintura rupestre. É um exemplo. Okay. Não tem realismo. É, ele tinha uma carga assim de as pessoas tentando representar monstros que elas só viam, exatamente, mas não tinham técnica suficiente pra fazer. Né? É isso que eu estou querendo dizer. É. Mas eu também não gosto muito de ver isso, não. Eu gosto das ilustrações do livro-jogo. Nós é vamos vintage. Botar umas aquilo aí. Ali é vintage. É, nós vamos botar umas aí. Pra vocês darem uma olhada. Agora, eu tenho uma questão com esse excerpt do Bone Devil. Foi o único que eu vi do Bicho Manual. O único? E aquelas do Facebook, cara? Do Tergão e... Então, todos eles estão trazendo as... Eu vi essas... As tabelas de... As fichas do personagem, mas eu não vi nenhum... Ainda trazendo as informações de vida de cada monstro, assim. Como era o monstro menor da terceira edição, okay. Que era assim, quem é esse monstro? De onde ele surgiu? O que ele come? Onde vive? Como encontrá-lo? Veja no corpo! Como é a sociedade deles? Onde como eles se relacionam? Por que, que eles atacam as pessoas? Por que, que não? Não, mas olha só, você não tá lembrado. Cara, acho que você não precisa perguntar isso olhando pra cara desse bicho aí. Por que ele ataca as pessoas? Todo mundo. Porque ele é do capeta. Mas você não tá lembrado, cara, porque quando saiu o Excerpt do Dragão Vermelho, eu acho, tinha duas páginas. É mesmo? Uma era da ficha e outra era de formação. Ah, então talvez eu esteja enganado e espero estar. Porque é a parte que eu mais gosto de ler, o monstro manual. Com certeza. É você passando e dando uma olhada, né? E descobrindo como é que o jogo. Seria legal se ele fosse bonzinho. Aparência se engana, pessoas, né? Pessoas jogam muito livro pela capa. É um cachorro que você é, pode ter, né? Ia ser nele, bota a língua pra fora e abana o rabo de escorpião. Incompreendido. É, você joga um osso, é por isso que ele é o demônio do osso. Ele é, ele gosta de correr atrás dos ossos. Não é porque ele morre de seu osso até explodir. Então, pegando fogo. Então se eu tiver um caçador, eu posso ter ele como fé. Pode ser como pet. Beleza. Faça isso. Vou fazer. É, então eles falam, né, na página em que eles divulgaram o Excerpt, eles falam que é um monstro mais clássico, né, revisitando o monstro, que ele apareceu na primeira edição do Bicho Manual. Então ele também apareceu na segunda edição, que foi o Monstros Compendium, né, o Compendium Monstruoso. E, enfim, ele é um monstrinho famosinho, maneiro. Eu fiquei com medo, vou usá-lo na mesa. Espero que todos morram quando eu usar o nosso querido esqueleto mariposa escorpião do diabo. Infernal. Isso aí. Algum comentário sobre ele? Final. Eu não tenho medo porque o Ladino vai matar ele com uma porrada só. Ah, vou cruzar os braços. Não precisa ter medo. Ande com o Gabriel. É. Fala assim, posso andar contigo no recreio? É isso aí. Posso. Vai na frente. Vai andando e o Gabriel vai matando. Gabriel, você já deu uma olhada no Ladino da nova edição? Não. Tá acabou, né? Tudo que eu tinha de roubado. Muita coisa. Você não rola mais 12 pra se esconder. Ah, Eu me escondia com mais 12. Eu tirava, sei lá, 3 e me escondia. Ele tirava 3 e se escondia com 15. Ninguém via mais. Era invisível, né? Era invisível. E aí tirava 2 e se escondia com 14. Falando invisível, cara, olha o gancho, olha o gancho. Tu viu que eles lançaram umas miniaturas dos heróis que são invisíveis? Eu vi. Que elas são transparentes? Eu vi, na verdade é pra representar quando você estiver invisível, né? Ou estiver sob o efeito da invisibilidade. Eu preciso fazer também uma correção aqui. Ah, não tinha isso já? Isso é do quê? Não, do próprio TD. Eles lançaram uma figura do herói normal e uma tipo de vidro. O herói normal vem do Starter Set. E a figura de vidro vem nos boosters que você quer dizer. Vidro não. É aparência. É a figura de plástico transparente. Isso serviria pra qual personagem? Eles lançaram pra, tipo, até pra ladrão? Porque o cara pode tomar uma poção de invisibilidade. Pô, cara, esse é mais escondido. Se o ladrão tivesse, tipo, só uma moita, assim, tá ligado? Um pedacinho dele pra fora. Tinha que ter uma miniatura de uma moita com a cabecinha dele olhando, assim, né, cara? E uma moita com os dois pezinhos, assim, por debaixo. Pé de Halfling, né? Ele vai andando aquela moitinha. Porque assim, essa miniatura ela pode representar se você tá escondido, se tá invisível, qualquer outro efeito de jogo. Falar, eu tô com a tocha, beleza, então bota com a invisível. Entendi. Aí pra gente saber que é você que tá com a tocha. Então você usa assim pra. Eu tinha pensado nessa. Agora eu preciso fazer uma correção sobre uma informação que a gente deu em outro podcast. Nós falamos que essa expansão ela seria focada nos jogos do Tyrion of Dragons, começando com o Horde of the Dragon Queen, né? Mas não é. Não tem, assim... O que, que eu imaginei? A Pathfinder, ela fez uma época atrás, o lançamento de uma coleção que tinha a ver com uma aventura. Então, por mais que você comprasse boosters, você sempre ia pegar miniaturas que você ia usar nessas aventuras. Ok. Né? E isso não tá acontecendo no Icons of the Realm. Não é exatamente miniaturas que você vai usar nessa expansão. Tem um tema de dragão, tem todos os dragões. Então a gente tem acesso às fichas do D&D Encounters. Como produtor de evento, a gente tem as aventuras que já saíram aventuras de Expeditions e do Encounters. E nessas aventuras, e na aventura do Starter Set, e no que a gente já viu do Horde of Dragon Queen, não tem nada, assim, as miniaturas não estão focadas em completar as miniaturas que você precisa para mestrar essas aventuras, entendeu? Então, apesar de serem bacanas, apesar de estarem assim, os dragões estão muito maneiros. Estão foda. Pô, as miniaturas, cara, se elas estão vindo, eu vi umas fotos, a gente vai receber algumas de amostra. Se elas estão vindo como as do Pathfinder, cara, putz, elas vão arrebentar, cara. Vão vir assim, queimando. Estão mais caras, porque foi para o WizKids. Então cada booster tem 4 miniaturas e o booster tá mais ou menos no mesmo preço que tinha 6. Então cada miniatura acaba ficando mais cara, né? Mais cara, tão maneiras. Tão bonitas pra caramba. Tá, eu tenho duas perguntas. Apesar de te ter essa correção aí que você falou, mas eu tenho acesso a todas as miniaturas que eu preciso na aventura? Ou tem miniatura faltando? É exatamente isso que eu tô falando. Existem monstros que a gente tem nas aventuras e tem no starter e tal que não estão lá na lista. Entendeu? Que não existe. Se fosse o contrário, eu não tava nem dando essa errata aqui, ó. Não, tem é que todas eu... as miniaturas que você precisa e ainda sobra algumas pra você usar à vontade. Eu tinha entendido que era isso, que tinha todas e sobrava algumas. Não, faltam algumas que não tem nessa expansão e algumas, a meu ver, bastante importantes. Sacanagem. Um exemplo é aquilo que a gente viu no vídeo. Se você não quer saber, dá um pulinho aí no seu podcast. Você... Ai, meu Deus, corre! Que é do Spectator, né? Que é uma espécie de Beholder. Então, não tem a miniatura dele. Então, não tem todas, né? Que a gente esperaria ter. É o Starter Set? Mas talvez o Starter Set esteja de lado. Mas mesmo assim... Mesmo nas aventuras oficiais do Encounters e tal, tem algumas criaturas que não estão listadas. Vamos pro nosso comercial. Agora. Fique aí. Oi! Esse podcast tem uma lojinha, você sabia? Cara, tá de sacanagem. Eu juro, cara. Ninguém me conta as coisas. Sabe onde é que ela fica? Aonde? Ali na esquina? Dentro da internet. Como minha mãe diz, fica na internet. Na internet. É uma entidade. É uma entidade, fica lá na internet. É... Sabe o endereço dela, Bruno? Cara, eu tô me lembrando de alguma coisa. Lembre-se, vamos fazer um esforço mental. Vamos tentar passar energias positivas para o Bruno lembrar do endereço. A Genkidama, levantem os pés nesse momento. No meio do banco, no meio do ônibus. Todo mundo que está aí, se você... Cara, eu tenho certeza que se você levantar os braços, o Bruno vai lembrar. Passadosmagos.com.br. Isso aí, passadosmagos.com.br. E o que, que você encontra lá, Bruno? Miniaturas, jogos colecionáveis, não colecionáveis, tudo que você quiser, cara. Tudo, cara, jogos e miniaturas, tudo. Você encontra miniaturas para RPG? Claro. Você encontra jogos de tabuleiro? Claro. Você encontra dados? Claro. Tem dado lá, Bruno? Tem. Tem. Você encontra... você encontra... plastiquinhos para guardar suas cartas? Cards livres e protetores? Claro! Bruno, você encontra tudo mesmo. Eu não consegui pensar em nada que não tem. Não pensei numa caneta, num copo. Não pensei em nada que não tenha no Bazar dos Magos. Parabéns. E se você quiser falar com a gente, como é que você faz? Você fala agora. Fala aí. Fala aí, a gente está te ouvindo. Vamos parar agora e vamos ouvir as pessoas. Tem alguém perguntando qual é o nosso e-mail. Fala. É... loja@patadosmagos.com.br. Parabéns, isso aí respondeu. Deixa eu perguntar aqui. Teve uma pessoa que perguntou se a gente bota fotos de gatinho no Facebook. Ainda não, mas a gente pode fazer isso. Se a gente botar, vai ser aonde? No facebook.com/basadosmagos. Basadosmagos. Tem um cara que ainda usa Twitter, mano. Ainda usa. Tem um cara que ainda usa. Então, e a gente tem Twitter também, Bruno? A gente tem, não sei se tá funcionando, não, mas tá lá. Tem, twitter.com/basadosmagos. Basadosmagos, é tudo Basadosmagos. Como é que vocês com Twitter? Não, não tem problema. É por isso, só. Nem eu. É outro. Continuar as nossas queridas conversações sobre as novidades e nós vamos falar sobre algo que a gente não fala muito, chamado X-Wing. Gabriel tá aprendendo só de ouvir a gente falando. Sim. Tanto Gabriel que a gente já fala. Cara, que nave maneira essa aqui, ó. Foda, né? Parece cara, a borboleta. Essa nave é a borboleta Butterfly Kid. Na verdade, cara, eu participei do Holocast. Vou até falar agora, né? Eu participei do último Holocast que fala sobre a Phantom Flight. Ah, é? No nosso querido... E quando você... pretendia falar isso pra gente? Na, você tá fazendo... No feedback. Eu ia falar no feedback. Sei. Então, ele me falou o nome dessa nave e eu não lembro mais. Ué, tá aí no nome que eu... Porque eu perguntei, eu falei, qual é essa nave? Aí ele falou... Star Viper. É a Star Viper. É, pega uma borboleta. Ele falou, é um Star Viper, é víbora, tá bom. Mas foi uma borboleta, uma cobra com asas. Víbora das estrelas, a cobra com asa. E eles lançaram uma expansão que, na verdade, é uma facção nova. Não é nem Império, nem Aliança Rebelde. É isso aí. Na verdade, sim. Vamos com calma. Tá. Explica. A Fantasy Flight... Você vai explicar? O que a gente chama de expansão... Você vai explicar? Cala a boca, porra! Eles chamam de onda. São as ondas de expansões. Entendi. Então tá começando a sexta onda de expansões, que vai ter quatro expansões. Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Então tá vindo aí uma nova onda de expansão com quatro expansões. Vocês nem inserir áudio no podcast. Vocês fazem tudo, né? De nada, cara. Estamos aqui pra te ajudar. E nessa onda, Vitor, vai ter uma nova facção. Vai ser uma onda exclusiva pra essa nova facção. Então é uma onda que vem da onde? Da escória do universo. Meu Deus! Porra, né? E como se chama essa nova facção? A escória e a vilania. Não, é o nome da onda ou o nome da facção? Não, o nome da facção. A facção é escória e vilania. E é Scum. Scum e vilania. São os bandidinhos e a escória da galáxia. São ladrões. Exatamente. São os pilantras. Ladrãozinhos. São os malandros. Traficantes. São os arruma encrenca. São... O que, Gabriel? São os metralhas. São os ladrões. São os ladrõezinhos. Chega, já entenderam? Toda essa galera aí. 7-1. Isso aqui é um dicionário? 7-1 é boa. Podia ser facção 7-1. 7-1, podia ser. Ai, cara, facção 7-1. Faz sentido o número da nave. É, né? Então, tem lá a vilania. A vilania que vomita um noivo. Cara, quem você espera ver são vilões, Gabriel. Você sabe o que é? Gente que rouba, cara. Gente que ama. Cara, esses caras. Maldade, pô. Gente que xinga muito. Cara, eles roubam e vendem. Xinga muito no Twitter. E, Bruno, você que parece ser o mais inteirado do assunto, porque a gente tá só enrolando aqui, esperando que você traga algo novo, que você traga algo importante pra nós, fale-me um pouco sobre essa expansão. O que que a gente vai... Tem alguma coisa nova nessa expansão? Fora as novas, claro. Claro que tem, cara. Claro que tem. Claro que tem. Olha só. Então vamos ter aí uma nova expansão, uma nova facção que vai incluir os mais procurados da galáxia. Caramba! E eles vão trazer um novo tipo de melhoria, cara, para as naves deles, que é melhoria ilícita. Caraca! Você vai poder colocar armas que antes eram proibidas de usar em naves, cara. Caramba, esses caras são um bicho mesmo. Então, nessa primeira expansão, vão estar vindo cartas que vai permitir que você transforme naves expansões anteriores na nova facção. Você vai ter pilotinhos. Você vão ter pilotinhos que naquela nave vai ir pra outra facção. Mas por que pilotinhos? Eles são pequenininhos, são porque alguns. A nave é assim, ó. Entendi. Porque a nave tem 6 centímetros. Ah, Estava olhando pra você, eu fiquei inspirado pela pedra. Vai trazer pilotinhos. Só funciona comigo. Pilotinhos que vão pilotar as navezinhas. Isso aí. Mas aí você transforma as naves que antes eram da facção Aliança. Você tipo rouba a nave e ela passa a ser da vilania. Cara, nem só isso. A ideia é que essa facção, ela compra o que tem de melhor no mercado. Então não quer dizer que a nave foi roubada. Ah, entendi. Ela tá no mercado. Adquirida lá e tal. Maneiro. E eles estão falando também, eu vi alguns comentários falando que finalmente lançaram uma carta do Boba Fett que vale a pena jogar. Porra! Né, com a sua Fire Spray. E como, né, cara? Porque a carta dele o pessoal não gostava muito, né? Ele como piloto. E ele tem só 1, 2, 3, 4, 5, 6 melhorias que ele pode fazer na nave. Babá. E a habilidade dele é foda, tu viu? Eu vi, ele pode rerolar um dado pra cada miniatura que esteja terreno de um dele. Ou seja, se ele tiver cercado de pertinho, ele rerola tudo. Rerola tudo de então, essa primeira expansão que vem um pouco a Fett é a Most Wanted, os mais procurados. Maneira. E ela tá vindo aí com cartas pra influenciar as naves. Fire Spray 31, que é a nave do Boba Fett. A KWK 290. Se eu não me engano, é aquela triângulo Delta. Hawkeye? Não. Delta Wing, sei lá. A Y-Wing. A Y-Wing. A Z-171. E a C-9. C-95 Headhunter. Além disso, nessa expansão, pra você não dizer que tu não tá ganhando miniatura nenhuma, eles lançaram uma versão repintada da Y-Wing e da C-95. É, você sabe o que é a Z-95? É uma X-Wing que não abre as asas. Ela tem o mesmo formato da X-Wing. Aprendi isso com meu amigo Rafael. É, nessa expansão você vai ter uma miniatura alternativa da Y-Wing, né, com repeat, duas miniaturas alternativas da Z-95 Headhunter, 4 cards de facção para Fire Spray 31, 4 cards de facção para HWK290, 6 cards de facção para Y-Wing, 6 cards de facção para Z95 Headhunter, 19 cards de upgrade e os dials de manobra e tokens para todas as naves que vieram citadas. Essa tá sendo a expansão que vem com mais cartas de todas as expansões para X-Wing. É, cara, mas também como eles vão trazer uma facção nova, eles precisam ter bagagem pra que ela entre em jogo jogando, né? Senão, exatamente. Eu não vou trocar a facção que tá batendo muito. E eles anunciaram também algumas naves que vão estar disponíveis, talvez, em outras expansões. São outras expansões. Mas expansions packs. É como vem aquelas naves, o Tyvance, o Tie Phantom. Aquela caixinha sozinha. Então vem o Star Viper. Cara, essa nave é linda demais. Linda, parece uma borboleta do Botafogo. E ela é a nave criada pelo Príncipe Sizor. Não sei como se pronuncia. Sizor, sei lá. A gente falou um pouco dela também no Holocast. Se você quiser ouvir mais sobre o assunto, você ouve o próximo Holocast aí que você vai curtir. Ela, quando ela estiver defendendo uma nave aliada até o range 1, pode sofrer um dano em vez dela, né? Ela pode refletir um dano para uma nave aliada. Deve ser essas asinhas dela rebate o dano igual uma raquete de tênis, saca? Ela é malzinha? Ela é da escória, cara. Ela tá do lado de quem paga mais. Qual é aquele cara que fala, it's a trap? Não sei. Eu já achei esse cara numa batata. It's a trap! Já achou numa batata. Já achei numa batata. Já, eu vi a batata. Era igual, ele tirou foto. Sim, cara. Você tem foto ainda da batata? Acho que tem. Porque a gente bota no post. It's a trap. Essa nave, ela vem com dois canhões nesse. E ela vem com uma manobra especial que permite você transformar no Battle Roll num boost pra frente. Caramba, pra frente? Pra frente. Um Battle Roll num boost pra frente. Você transforma o teu tilt nos idiomas. Ou seja, ela anda muito, né? Porque ela já tem boost, ela pode ter o Battle Roll e transformar num boost, vai ficar maneiro. Parabéns. E temos outra que é o M3A Interception. Isso aí. Essa aí é uma nave baratinha, cara. Ela foi feita ali pra... Você quer comprar ela em lotes? É o Fusca. É isso aí. É o Fusca do espaço. Fusca do espaço. E ela é conhecida pelos mercenários Root Cartel e Cartaz. Olha lá. Vamos botar a foto da batata. Vamos. Ela é conhecida por esses mercenários. Root Cartel e Cartaz. Que eu não faço a menor ideia de quem seja. E aí ela vem com um upgrade especial que é o Heavy Skies Interceptor. Heavy Sick Interceptor. Que você pode ganhar ícones de upgrade. Ah, você tipo coloca um upgrade a mais. Isso. Você aumenta um upgrade. Você transforma um upgrade de um tipo em outro, na verdade, né? Uhum. E ela vem com três canhões. Que maneiro. Só que também bacana. Um nave roubado. E vem o ID 2000. É uma nave também que parece ser bonitinha. Esse ID 2000 é foda. Ele é o do droid assassino ID 88. Então o que que acontece? Essa nave, ela não precisa de suporte de vida nenhum. Então ela tá atulhada de arma. Caraca. E ela tem umas cartas diferentonas aqui, né? E o que que acontece? As naves de piloto são todas do ID 88, porque nenhum piloto orgânico consegue pilotar ela. Aí são as configurações diferentes. Isso aí. E o ID 88, ele tem um tipo de raciocínio de colmeia, sabe? Uhum. Eles se conectam. Então, a nave, ela ganha habilidade dos outros pilotos ID 88 que estiverem em jogo. Ou seja, se você usar os três diferentes, você tem todas. Exatamente. Cara, isso ficou maneiro pra caramba. Foda, né? E ela parece andar muito, né? Porque ela tem uma referência. Não são três diferentes, são quatro. Quatro androides. Mas aí você vai contar qual é o custo dela. Não tem a carta do piloto, né? Eu acho que... Custei 36 aqui, eu tô vendo 36. Ah. Não é uma carta barata que você consiga fazer um... Porra, mas também, colocar, né? Colocar duas delas, você já tá batendo 72 pontos. E pra usar essa habilidade, você tem uma cartinha especial de custo zero, que é o ID 2000. Que você é uma melhoria de título. E aí você pega a habilidade dos isso outros. Isso aí. Parabéns. E aí, o que você achou disso, Gabriel? Eu achei uma nave muito maneira, aquela borboleta do espaço. A borboleta azul, né? A borboleta preta. muito lindas. Borboleta monocromática. Ah, esse aqui também é maneiro, essa granada com propulsor. Granada com propulsor. Martelo propulsivo, né? Então temos as navezinhas. Já está no nosso blog, na verdade. Essa também é maneira. Cara, todas as naves são legais. Cara, mas o link vai estar no... A borboleta é linda. A borboleta é linda. Deixa eu ver quanto borboleta bate. Fípora. Quanto bate a borboleta viva. A borboleta. É um ataque 3, né? Bacana. Tem um de escudo, 4 de vida. O que parece ser o diferencial dela vai ser os desvios. Você falou que ela, desvia que ela dano, anda é. Muito? Se você tiver uma nave pesada junto, que receba muito dano, talvez seja uma vantagem andar. Ela não pode ser rápida, cara. Porque isso aqui vai atrapalhar muito, cara. Tá, o espaço não tem o Triton, né? Você sabe. Eu falei pra Bruno, mas Bruno tá falando aqui. Bom, e por último, nós temos a notícia da WizKids. Foram reveladas as miniaturas exclusivas de convenção de 2014. Na verdade, elas já foram reveladas antes, mas a gente descobriu que elas vão estar disponíveis no GeekFest. Então nós vamos falar um pouquinho delas. E, aliás, essa semana também o WizKids anunciou os próximos torneios oficiais. É verdade. Dos jogos. Dele. Já fez o lançamento, já fez o anúncio dos torneios oficiais. E essas miniaturas, elas vão estar disponíveis. Algumas para compras exclusivas no torneio e algumas com premiação do torneio. Eu vi também, é muito bacana, né, cara? Tem umas coisas que a gente quer de qualquer jeito. Tem, e tipo, não vai conseguir, tá no Brasil. Então nós temos 4 miniaturas que vão ser vendidas ou disponíveis exclusivamente nas convenções. E inclusive, se você estiver por perto da GeekFest, pode dar uma passada lá e comprar, né? Mande uma pra nós. Mande uma. Nós temos o Heroclix do Zombie Galactus. Galactus Zumbi. Galactus já. Que eles têm uma coleção chamada Villain Zombies, que não é uma expansão. Mas é uma coleção que está espalhada por diversas expansões. Foi uma invenção maneira. Então, na Deadpool, você tem o Dr. Juggernaut, Dr. Octopus. Eu lembro. Tem o Venom. E o Venom. Então, e aqui você tem o Zumbi Galactus para continuar completando essa tua pequena coleção de vilões zumbis. E como Galactus não é tão pequeno assim, né? Não ele é gigante. Ele é grande. Gigante como? Ele tem... Ele ocupa 4 quadrados. Que né? Isso, cara. Não, ele ocupa 8, cara. O Galactus é desse tamanho, cara. Galactus não é miniatura igual o... O Anti-Monitor ocupava 4 quadrados. Entendi. Ele é muito maior que o Anti-Monitor. Aquele Sentinela ocupa 4 quadrados. Ele é o dobro de tamanho do Sentinela. Então ele é do tamanho... Se não for 3 vezes maior. Daquele sinistro. O cara de capa verde... A entidade fica... Também, é do mesmo tamanho do espectro, é do mesmo tamanho do dragão. Fim fanfum, isso aí. Nós temos o... O Impossível. Nós temos o... Anti-Monitor Lanterna Negra. Por que você passou pelo Porque que eu falei? Ele tem um detalhezinho legal. O Anti-Monitor, que deve ser mais ou menos do tamanho do Sentinela, esse sim deve ter uns 4 quadrados aí, 4 espaços. Um Godscar. Ele... Pô, mas ele tá lindo, né, cara? Tá a miniatura tá maneira pra caramba. É o anti-monitor com a bateria da Lanterna Negra, né? Que ele tá como Lanterna Negra. Lanterna Negra. Você lembra como ele volta a vida do... Ele tava no espaço, corpo destruído. Não, peraí. Como ele volta a vida depois do... Como ele se torna esse anti-monitor da Lanterna Negra? Ah, cara, é porque acho que a Lanterna Negra foi energizada a partir do poder dele. Foi criada em cima do dele. Do corpo que tava morto. Lembra do final do noite do Guerra dos Anéis? Lembro. A Lanterna Negra se forma em cima dele. Então a energia da morte dele... Traz o... E temos mais uma, que é o Power Battery Pack Black and White. Na verdade, vem algumas miniaturas... Michael Jackson. Então, temos as duas baterias, uma branca e uma negra, e algumas miniaturas de lanternas que quais são as miniaturas que vêm? Não sei, Gabriel. Vamos ver agora. Tem os Constructos. Black Lantern Constructors. White Lantern Constructors. E se eu não me engano, vem o Hal Jordan e o Sinestro. Estão até na capa, né? Estão até na capa. Acho que vem um de cada e os construtos que você pode ir construindo com a sua barreirinha. E temos duas miniaturas que são muito parecidas, assim. Parecidas Mecanicamente. É o Resurrection Man da DC. Que eu não conheço. E o Homem Impossível da Marvel. Cara, o Homem Impossível é muito foda. A miniatura, ela vem com um dado, que se eu não me engano é um D20. E cada face do dado tem uma cor e tem um tipo de poder. Ela vai vir com uma carta que vai explicar como esse dado funciona, ou seja, a cada turno você rola o dado e descobre que ele pode fazer alguma coisa gratuitamente. Tipo, o event de tile virou dice tile. É, basicamente isso, cara. Porque você rola e descobre, por exemplo, que o Impossible Man pode se teleportar até 10 quadrados e pronto. Você, pluf, se teleporta pra lá. Você rola o dado e descobre que ele pode aumentar o poder de alguém. Você se teleporta e ele pode fazer alguma coisa. Entendeu? Você vê maneiro. É... Mas eu não consigo ver direito a pecinha dele, cara. O que, que é isso? Ele tá sentado no jornal? Tá lendo um livro. Ah, maneiro. Maneiro. Tá lendo o roteiro do filme que ele está escrevendo sobre os Vingadores. E em paralelo, temos o da DC, o Resurrection Man. Que na verdade, quando ele morrer, ele volta à vida e você rola o dado pra saber como ele vai voltar à vida, que tipo de poder ele vai ter. Sério, isso? Quais são as capacidades dele. Então ele só tem um clique, né? Pra ficar morrendo toda hora. Cara, ia ser maneiro, né? Se tivesse um clique. Morre e volta com super força. Morre e volta com tal coisa. Então, são essas as peças que eles estão disponibilizando apenas para quem participar das convenções. E é claro que nós vamos tentar conseguir algumas. Sim. Certo? Ou errado? Certo. Qual que você quer, Gabriel? Eu quero Homem Impossível. Sabia. Cara, eu também. Não. No fundo, o Galactus, existem outras versões. Eu não tô me ligando muito nesse Galactus. Eu acho o Homem Impossível tão coisa de cartoon, sabe? Ele não se encaixa ao universo. É meio, um pouco. Cara, é o Mix-a-Plique da Marvel. É isso aí. É ele. Não dá pra respeitar um cara assim. Mas é pra brincar ele um pouco. É, porque assim, eu não tô muito ligado nesse vilão zombies. Nunca fui muito ligado no Marvel Zombies, nas versões. Então, Galactus pra mim, eu queria o Galactus. Quero o Galactus. Galactus. Na versão. Se eles fizerem uma versão nova, então, usando as regras atuais como tal, eu vou achar o máximo. Como é que mas entre as outras, eu quero o Homem Impossível, né, cara? É legal. Deve ser divertido jogar. Muda o jogo completamente, entendeu? Ele é maneiro. Vou jogar, cara, contra você pra estragar o seu jogo. Só de sacanagem. Mas tem uma história dele com o surfista prateado, que o surfista prateado é todo sério, o filósofo. É, e ele é todo. Ele é todo babaca. Babaca. Então ele fica zoando, principalmente o surfista. Ele é um popupano. Ele é o Deadpool alienígena, é isso? É, um pouco, talvez. Okay. Ele é o mix replique da Marvel. Só que se ele falar o nome dele ao contrário, nada acontece. Ele fica mais poderoso. Podia ter. Então, mais algum comentário sobre tudo que falamos? Não. Vamos para o feedback agora? Vamos fechar a nossa arquinha? É. Vamos fechar a caixinha das delícias? Ela está descendo. Eu posso vê-la através do horizonte, crescendo sobre nós e caindo sobre as nossas cabeças. Vai nos fechar. Fechando isso, responda a pergunta. Vitor. Oi. Quanto é 4 vezes 4? Fechou! Droga! Agora, toda vez que eu vou pro feedback, eu fico com a música que o Goblin escolheu pra gente. Que música? Tam, tam, barabá. É um negócio assim. Tu não fica, não? Não. Tu não lembra? Steve Ray Vaughan, Double Trouble. Eu fico com a abertura. Na verdade, é dele que é do... Penny Superstitious. Fica na minha cabeça a abertura. Barabá. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Cowboy. Tô pensando em janeiro mudar tudo. É? Pra ficar na segunda temporada. Novidade. Em janeiro, não perca. Não perca, mas pode continuar acompanhando. Mas em janeiro, não perda a nova cara ouvidólica. Bom, então nós tivemos alguns feedbacks, Bruno. Não, antes de mais nada, a gente tivemos eventos essa semana. A gente tivemos? Tivemos. Seu aniversário, né, Vitor? Muito bem, a gente. Muito obrigado. Ele nem percebeu que eu corrigi ele e falou: a gente tivemos. Ah, a gente viemos. A gente foi. Ah, entendi. Eu fui lá e te vi. Ah, entendi. Eu estou fazendo puberis 28 anos. Porra, não parece. Parece que eu tenho 38, né? É tipo isso. Eu fiz aniversário e os meus presentes. Não, presentes reais, de verdade, que eu possa sentir. Tem rola? Quer rola? É o único presente que eu recebo de vocês. E... cara, qual é a experiência de vida aí? Conta. Cara, eu estava gripado, ainda estou, né? Então eu passei na cama, fiz um churrasco com a minha família. Na cama? Estava bom, Gabriel? Estava uma delícia. Na cama? Não. Porra, uma delícia na uma cama? Uma churrasqueira na cama? Eu passei quase o dia todo de cama e fiz o churrasco durante a noite. Ok. Para o jantar, um jantar servindo a minha família. E isso me fudeu, porque eu passei a noite e o dia seguinte... Tu é meio hobbit, então, né? Tu faz a festa pros outros, não é o contrário. Não, todo mundo faz a festa pros outros. Não, mas você é o cozinheiro, né? É, eu sou... Cara, eu adoro fazer isso. Cara, não sei, cara, como é que você gosta de churrasco? Churrasqueiro não come, cara. Que não come? Que não come? Tu tá ali na fonte. Desculpa! Cara, eu como os melhores cortes. Não necessariamente. Eu escolho o que eu vou comer. Mas você sempre escolhe... Você escolhe o que você vai comer? Você escolhe o que todo mundo vai comer. Vamos lá, comentário. Então, se eu não gosto de alguém, eu dou o pior pedaço. Você comeu algum pedaço com nervo? Então significa... Fala, porque as pessoas não têm. Não comeram. Isso! Tá bom, vamos pro leitura já. Isso significa que eu gosto de você, Gabriel. Eu te dei o melhor. A gente tá tomando esporro. É, não tá tomando esporro. Nós estamos experiência de vida. Experiência. A gente está aprendendo. O churrasqueiro é quem manda. Bruno! Oi! Fomos solicitados a falar sobre algo para toda a Terceira Terra. O quê? A Terceira Terra... É um grupo de podcast que tem podcasts irados, maneiraços e desbilobadores. Não me engano, é o mortal com o maior podcast do Brasil. Maior quantidade de podcasts do Brasil reunido. Ele é fodão, é maneiro. Ele é foda, é por isso que a gente tá aqui. Ele é foda. Só que, se a gente for procurar na iTunes Store, a gente vai ver podcasts com qualidades inferiores acima da gente. Então o que a gente quer pedir pras pessoas? Que elas que baixam pelo iTunes Store, elas apresente visitam, pro seu amiguinho. É, além disso. Mas além de apresentar pro seu amigo e falar, vai lá, ouva. Eles são maneiros. Mas que você classifique o nosso podcast, bota as 5 estrelas pra gente, ou bota as estrelas que você acha que a gente mereça, faz o seu review, escreve um review, nem que seja. 4 a 5, você pode colocar quantas estrelas quiser. É, acima de 4 e abaixo de 6. Fique à vontade. Coloque as estrelas, faça o review, apresente para as pessoas, porque isso vai ajudar a gente a crescer naquela tabelinha que o iTunes faz, dos mais votados, dos mais queridos e amados pelos seus ouvintes. Então, todos os podcasts de Terceira Terra, se você segue o feed do Bazar dos Magos, da Arca dos Magos, se você segue o feed de Terceira Terra, vai lá e classifica a gente, para a gente poder ser mais conhecido pelas pessoas. Isso só vai fazer a gente melhorar, fazer um negócio mais legal, né? A Terceira Terra crescer mais. Falta um podcast na Terceira Terra que você acha? Cara, de repente a gente chega lá. Falta um podcast sobre seriados. Cara, a gente chega lá, né, cara? A gente pode chegar. Então, cara, vai ajudando a gente a crescer nisso aí. Bruno! Oi! Algum comentário sobre isso? Não, nós queremos entrar em órbita. Isso, apresente ao seu amiguinho. Escolha um amiguinho. Campanha, né? Fale de Jesus, quer dizer, fale da Arca dos Magos pra ele. Atenção, bate lá. Senhor, o senhor tem um minuto para ouvir a palavra dos magos? E aí você apresente a Arca dos Magos para o seu amigo. Vamos para o feedback, vamos! Já estamos nele, né? Não, sobre o que as pessoas escreveram. Ah, tá. Nós tivemos vários feedbacks, o Cavaleiro do Morto falou de novo, falou diversas coisas. Não. Vamos fazer um resumo lá do que ele disse, pô. Cadê a outra página? Cadê? Vamos fazer um resumo sobre o nosso querido Cavaleiro Morto. Deixa que eu faça o que eu li. Eu sei que você não leu. Ele falou que gostou da armada. Estou aqui cortando tudo. Tá, vamos só falar sobre... Ele ficou um pouco chateado também pela não ter uma compatibilidade com o X-Wing. Que eu também achei bastante broxante, assim. Não que eu ache um jogo ruim, mas eu achei meio broxante falar assim, pô, vai ter um outro jogo se a gente já tem o X-Wing, entendeu? E aí, cara, você sabia que tem gente tentando fazer essa compatibilidade funcionar? Eu vi que você falou, você bota duas mesas. Exatamente. Quando você vai fazer um dogfight, você separa, joga X-Wing. Quando você vai fazer, quando as naves voltam pro combate, você traz ela da mesa e bota... Jesus, cara. Jesus, cara. As pessoas não têm limite, acho, né? Não há limite para os fãs de Star Wars. E ele perguntou também sobre as escalas do Armada, né? Por enquanto, uh-huh, a gente não sabe, não eles sei. Não revelaram. A gente sabe que a escala do X-Wing é 1x270 inches. Polegadas. Isso aí. E ele comentou também que... Legal. Ele fala o nome do filme do Ben Stiller, que é chamado Mystery Man, que no Brasil ficou como Heróis Muito Loucos. Pra variar. E o personagem do ator é o Senhor Furioso. Que você perguntou, né? Do cara que ganhava poderes quando ficava bolado. Ele falou que a gente deveria fazer o Capriel fazer uma atualização nerd com direito à sessão de Game of Thrones. Acho que eu sou nerd o suficiente. Eu acho também, porque ele é muito tipo de nerd. Ele é nerd que lê quadrinhos, que namora, coisa que não existia no mundo nerd. É verdade. E ele falou que a alcunha Cavaleiro Morto, que a gente sugeriu, é um alter ego de uma outra dimensão alternativa vitoriana. Parabéns. Que tem um péssimo hábito de tomar chá e usar monóculo e joga cricket como hobby. Parabéns. É do mundo do Vitor. E ele falou mais. Como sempre. Ele corrigiu o nosso... quando eu perguntei ao Gabriel como lançar o encantamento, ele falou que... Pegava um matinho, esfregava na cara. Exatamente. Ele falou que para conjurar o encantamento você precisa estar em uma das suas fases principais, estar com a pilha vazia e pagar o seu custo em mana do encantamento. No caso do círculo de proteção verde ou a runa de proteção verde, um W, um branco. Ok. Certo? Pronto. Então, esmagar graminha serve para fazer outras coisas. E ele comentou que a gente podia lançar mais cartas. Ele botou uma carinha aqui, isso aqui ficou bem... Esmagar graminha é tipo... Vou apertar, mas não vou acender agora. Olha pois, só. Entendeu? E ele falou que a gente podia lançar mais cartas no nosso card game, Vitor. É verdade. Que poderia fazer cartas nossas ou de lugares. Eu sei, mas eu tenho algo pra falar sobre isso no final desse feedback. Ok, então vamos lá, vamos continuar. E tivemos... Não, eu tenho medo. Tivemos notícia... Do nosso amigo Viking. Ele não está morto. Eu tenho medo. Já o Ini. Ele não está morto. E eu vou ler isso. Eu faço questão de ler. Ele falou aqui. Esquadrilha é uma espécie de squatter, só que menor. Riz. Apesar do termo servir... Igual um cavalo. Cala a boca. Apesar do termo servir para aviões e navios. Um grupo de aviões normalmente tem menos unidades. Então são chamados esquadrilhas. Como a famosa Esquadrilha da Fumaça. Isso aí, parabéns. Pausa, agora tem. Porém, onde fica? Entretanto. Antes disso, onde fica nessa história o Esquadrão Classe A? Não sei. São quatro caras. Onde fica Esquadrão, Esquadrilha? Que alguém achou que eles eram aviões. Tudo. Não sei. Esquadrão é a espada grande. Esquadrão. Porra, entendi. Já vi. Parabéns. Ele tem um quadril grande. Isso, deve ser. Quadrilha. Porém, é da Tchutchuca. Entretanto, Tchutchuca. Porra, Vitor, porra! Você, de forma arrogante, censurou seus co-hosts que não sabem fazer conta e diz que 4 vezes 4 é 12. 12! 4 vezes 4 é 12, porra! Porra, Vitor, porra! Eu vou aí, hein? Cara, e aí? Quando eu li isso, eu falei, é impossível. Por favor, não vem. Isso não aconteceu, porque eu não erro. Mas tem o seu espírito, né? Eu fui ouvir o podcast e de alguma forma eu fiz essa pegadinha com você. Tá. E valeu. Eu realmente disse 4x4, 12 pra calcular o tamanho. Talvez se o Goblin tiver como colocar o trecho aqui, eu falando, os 4x4, 12. Eu calculei que a nave tinha 40 centímetros, ela era 4 vezes maior, 4 vezes 4, 12, devia ter 1,20 m. Mais ou menos isso que eu falei. Foi. Isso tá errado, porque 4 vezes 4 todo mundo sabe que é 15, né? Então, cara, muito obrigado pela correção. Não precisa vir, já estamos atentos. Vou ficar atento à matemática, não vou deixar que errar mais. E, por favor, o endereço que o Bruno vai mandar está errado, não é minha casa. Minha casa fica em Sepitiba, perto de você. Não. É? fica na, perto aí de você. Eu sei, eu não tô lembrando o nome da rua. Bem feito! É, fica lá perto do Porto Septiba. Muito obrigado. Não é não? Ai, ai. Isso foi o penúltimo episódio, mas nós tivemos também no último episódio. Tivemos. No nosso último episódio, o Vader e Annie jogam Call of Chuchuca, que nós vamos jogar. Eu aceitei o desafio de jogar um RPG de terror. Call of Chuchuca. Call of Chuchuca. E com o Beto, né, que usa aquela foto aterrorizante no WhatsApp, cara. No WhatsApp, dá medo. Que foto que ele usa? De zumbi. Nunca viu a foto dele no WhatsApp? Ah, a foto dele de zumbi? Enquanto o Bruno vai lendo ali. Então vamos lá, a gente tivemos aqui comentários. Cavaleiro Morto, nós como tivemos, sempre. Nós tivemos. Para de agir. Nós tivemos aqui comentários. É o espírito aqui. Espírito. Vamos lá. Bora! Nós tivemos aqui o Cavaleiro Morto falando baixando. Baixando, ele ainda não baixou, tá baixando até agora. Ele tá fazendo o first dele, sabe? É o first. É, baixando. E o TM Rafael, cara, seu amiguinho. É, eu comentei ele que eu não queria falar o nome dele, que é o cara que gastaria o 13º todo na Fantasy Flight. E ele pergunta se a Fantasy Flight aceitaria créditos imperiais e mostra as notas aqui do crédito imperial. Maneiro. O Darth Vader valendo um crédito imperial do primeiro Império Galáctico. Parabéns. Então o Carlos Augusto responde. Ele falou lá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ainda é bom dia pra gente aqui, mas não tudo é não, bem. Meio-dia ali. Opa, é boa tarde, parabéns. Então tá certo. Eu sou o Carlos Augusto, não Eduardo. Eu falei que eu conversava com ele no Facebook, Carlos Eduardo, que não existe. É o Cavaleiro Morto, tem Eduardo no nome, aí eu tava falando de um. Tá. É o Carlos Augusto. É... Mas relaxe, não grilo com isto. Pois muita gente erra o meu nome. Coitado, cara. Um nome tão fácil. É que as pessoas erram. Tão fácil. É que o filtro Augusto, é dislexo mesmo. Carlos Augusto. Ué, não é Carlos Eduardo? Que episódio massa. Gostaria de fazer algumas ressalvas contra este episódio que incrível. Episódio pizza. Vamos lá. Camarada, como tu gosta de chamar nosso amigo Mago Vermelho? É o Mago Vermelho, é o Bruno. Eita, cara. Pra gostar de falar o nome do Bruno... Já contei mais de 30 vezes em um mesmo episódio. Cara, não duvido. Também não duvido, Bruno. Chega. Que começo de podcast foi esse? Foi o Galinho baixando um barrão, foi? KKKKK. Pô, Mago Branco, o Mago é azul. É o Wizard. Não, é que ele achou que o Mago da Apertura era um terceiro Mago. É um terceiro, vai ver, é. É o Mago Branco. É o mestre dos dois. É, isso pode ser. Pronto, já temos aí o Mago Branco. Para mais uma cartinha. Ri muito com esse episódio. Pior que estava no banco fazendo pagamento da empresa onde trabalho. Sorte que eu ri baixinho, aquele sorriso sem som. Meio, sabe? Roberto Carlos. Medo de dar aquela gargalhada e ser taxado de louco, sabe? Gabriel é seu estagiário? É, ele é o estagiário do Bazar dos Magos. Ele é bacaninha, mas deu mancada. Perguntar se Yu-Gi-Oh! Ainda é jogado. Meu amigo, Yu-Gi-Oh! É um dos jogos mais jogados no mundo. Todos os países têm seu campeonato, além de mundiais ocorrerem em Tóquio e já ter ocorrido até em Las Vegas. Olha tá a importância fora, do jogo. Meu amigo. Yu-Gi-Oh! É maior que Pokémon. Porra, cara. Fiquei até surpreso com a lista da CV2 ter colocado em segundo na categoria Top 10. Imaginei sem dúvida alguma que fosse o que não. Contra Magic não dá, cara. Cavaleiro Morto é. Agora. Tá, então você... Magic the Gathering vende muito, é o primeiro. Vale. Beleza. Pô, muitos jogos legais. Catan eu já tinha ouvido falar muito. Eu tô pulando algumas coisas, tá, Carlos? Apesar de ter... Lido tudo? A gente ter lido tudo, a gente tá pulando um pouco aqui no feedback. Qualquer coisa, conversa com o Cavaleiro Morto, ele tá acostumado a gente a cortar os... Sacanagem. Os testamentos dele, os testamentos. E Cthulhu, amo o RPG e a obra de H.P. Lovecraft, inclusive os contos A Cor que Veio do Céu e Nas Montanhas da Loucura. A Cor que Veio do Céu é do Ziraldo, Flix. Putz, grila. Mountain of Madness, que na verdade tem um jogo de tabuleiro também. Uhum. É, pra finalizar, sei que ficou gigante, praticamente uma dissertação. Ele botou pra finalizar no meio do texto. E ainda tem o dobro pra baixo. Sacanagem. Sei que ficou gigante, praticamente uma dissertação. Mas dá um desconto, pois a meio episódio tinha muita coisa pra comentar. Continuem sendo essas pessoas super bacanas. Ah, que bonito. Pô, cara, você cara. É super bacana, Bruno. Obrigado. Parabéns. E apresentando um podcast show de bola que tem, e digo mais, estão de parabéns. Muito obrigado, cara. Realmente tocou o nosso coração. É. A loja. Que loja é essa? Muito massa. Hoje compro de olhos fechados no Bazar dos Magos. Olha isso. Isso é importante, cara. Que maneiro. Pô, tudo que a gente escreveu até agora, tu tá ignorando. Ah, claro que não. Pô, mas isso é maneiro, porque é isso que a gente falou que queria lá no começo, né, cara? Uma loja que tem atendimento, tem essa ligação com o cara, entendeu? A gente não tá vendendo um produto. A gente tá vendendo uma experiência, um jogo maneiro, que a gente gosta, que o cara gosta, que a gente conversa. Eu converso muito com o Carlos Augusto. A gente troca figurinha, fala sobre jogo. Ele tá querendo ensinar a jogar Yu-Gi-Oh! Já me passou links pra eu aprender a jogar. E eu estou quase jogando, só que eu descobri que Yu-Gi-Oh! É um outro vórtice de dinheiro de tempo. E tempo. Como era Magic, como era o WoW. Compre de olhos fechados e embasados de magos, um dos melhores preços praticados no mercado nacional, além da qualidade nos produtos, confiabilidade nas compras. E caraca, que falar sobre prazo de entrega. Nunca vi uma loja entregar tão rápido um produto. É mágica. É mágica. Já comprei o Starter Set do Day dele, foi um dos compradores. Ele já pediu o Player's Handbook, o World of the Dragon King, que vai estar chegando, a gente vai estar entregando pra ele. Nem preciso dizer que sou super fã de D&D, né? Ele comprou tudo D&D. E agora ele tá comprando Yu-Gi-Oh! Também, né? E aí ele fala sobre o nosso sistema de encomenda, que ele paga metade do pedido e paga só o resto depois, e ele gostou disso. E ele, né, tem uma lista aqui de coisas que ele quer. E ele tem uma lista que ele fala sobre as coisas que ele vai querer comprar, não vai faltar oportunidades, Warhammer, Yu-Gi-Oh!, etc, etc, etc. E ele também quer comprar no Menera, Fate Core City, etc, etc. Continuem com essa loja maravilhosa que vocês têm e sendo esses amigos que vocês são. Espero que as considerações não tenham ficado tão gigantescas assim. Abraços. Ah, que falou. Isso? Foi só pequena. Só um comentário sobre o assunto, apesar de muitas pessoas que terem comprado com a gente já eram compradores antigos e clientes antigos e amigos que a gente tem, né, do nosso círculo de amizades. O Carlos Augusto não era nenhum desses. É um cara que começou a comprar com a gente, é um cliente que surgiu de ouvir o podcast da internet. Que é um foda. Cara que eu nunca conheci antes dele comprar com a gente, antes dele ser nosso cliente do Bazar dos Magos. E também temos o Charles de Freitas, Gabriel. O que ele diz? Calma aí, cara. Tem uma imagem meio escrota aqui. Tem uma imagem que está puxando os olhos, Gabriel. É a tchutchuca. Pô, isso é coffee diabo. coffee devil. Satanás. A gente comentou no último podcast sobre os três ouvintes principais que a gente tem, né? Porque eles comentam bastante no nosso feedback da terceira terra. E aí a gente brincou que tinha três ouvintes. Exato. Né? E a gente pediu, precisa-se ouvinte. O quê? Não, eu quero ler isso aqui. Aí ele comentou isso aí, pode ler. Como assim só três ouvintes? Eu venho do Acre para ouvir o podcast. E é assim que eu sou recebido? Então tá. Não, tá. Você é recebido com abraços. Não. Escreva um abraço que você vai dar nele agora que ele chegou. Ele chegou. Escreva um abraço. Charles de Freitas chegou aí, Bruno. Escreva um abraço que você vai dar nele olhando pra essa imagem. É. Porra. É que não é só a foto, Charles. É a foto que você colou no comentário. É talvez você seja dele. A gente não sabe quanto tempo passou entre uma, né? A gente não sabe se ele veio do Acre fugido. Se ele, tipo, se transformou no caminho. Se ele era uma foto e agora é outra. Não, chega, Vitor, chega. Se ele veio criar uma nova vida. Dá um aperto de mão aqui, cara. Chega aqui. Não tem abraço pra ele. Aperto de mão. É muito risco. Não, é. Vamos primeiro saber quem é. Então descreva o aperto de mão. Como está sua mão quando aperta a mão dele? Tá numa distância segura. Numa distância segura. Falando, e aí, fera? Isso, e você aperta isso. Com força e vontade. Que aquele aperto que transmite a sua confiança e também um certo calor de amizade convidativo, pode ser? Então tá. Espero que todos vocês só sejam convidados para o Baile dos Enxutos. O que é um Baile dos Enxutos? É de velhinho, cara. É um baile de velhinho. Da terceira idade. Ah, tá. E tenho apenas sonhos com a deusa da terra de Kof Tchutchuca e seus asseclas. Ai, ele manda o assecla de Kof Tchutchuca. Essa é a sacerdotisa aqui. Ficou com medo. Essa aqui... Mas Charles... O que o Charles precisa fazer pra ganhar uma cartinha, então? Não. Primeiro uma coisa, né? A gente falou que tem três ouvintes, na verdade, porque a gente contratou um especialista em contar massas. Que é o especialista da Polícia do Rio de Janeiro. Exatamente, que é o que conta as manifestações. Isso aí. Então ele olhou os ouvintes e falou, tem três. Ele falou assim, ó, tem uma margem de erro de 500, pra garantir. Pra cada número. Pra cima ou pra baixo? É, exato. E aí a gente tá com os três. Mas, cara, pra ganhar uma cartinha, a gente precisa te conhecer, cara. A gente não pode falar sobre alguém que a gente não conhece, que não tem intimidade. Que imagina, eu falo assim, ele tem um poder de mudar de sexo, por exemplo. Será que ele vai gostar? Será que ele vai ficar... Né? Não, olha só. Zorra Total. E a carta dele tem dupla face. Quando ele vira de cabeça pra baixo, ele é um. Quando ele vira de cabeça pra cima, é outro. Eu tenho que defender o Charles, porque eu sei que ele gosta de Doctor Who. É alguma coisa. Olha aí. Isso aí ele já passou. Mas a gente precisa conhecer, né? Pra saber o que vai falar, pra também não brincar com pessoas... Que possam se ofender, né? Da forma como você fez aqui hoje. Não, eu fiz uma suposição, eu não falei. Ah, tá. Né? Ninguém então, chamou de traveco louco. Né? Vamos atuar, ver. Trabalha à noite. Não, cara. Sei lá, né? Vai que você... Né? Então, pô, fala mais com a gente, cara. Conversa com a gente. Manda os feedbacks lá na Terceira Terra. Ou manda e-mail. Ou no Facebook mesmo. Manda e-mail, chama a gente aí no Facebook. E a gente vai conversar e vamos chegar lá. E Bruno. Falando sobre cartinhas, primeiro, eu já prometi que no próximo podcast a gente vai trazer umas estampas pro pessoal julgar se vale a pena fazer camisa ou não. Eles vão falar, vale a pena, mas ninguém vai comprar. Ou eles vão falar assim, não vale a pena. Ou que maneiro, cadê a minha? Cadê a minha? Ou então, vão ignorar. Mas a gente vai trazer. Qualquer coisa, a culpa é do estagiário. Mas então... Que? Sempre, cara. Sempre. Mas então, nesse momento, eu gostaria de falar sobre as nossas cartinhas. Por quê? Porque eu já pensei na nossa regra das cartinhas. Eu já tenho uma regra para as nossas cartinhas. Por que a gente não tem cartinha? Primeiro é o seguinte. Porque eu ia nós, roubar. Nós vamos ter uma história por trás do Bazar dos Magos. É uma história que diz que existe uma guerra entre magos que estão buscando os 10 artefatos da antiga escola de magia que eu dei o nome de Kase. Kase é o quê? Kase. É a história de uma... Era uma cidade que tinha a principal escola de magia, que tinha 10 artefatos que controlavam os planos do éter e, por consequência, controlavam toda a magia do mundo. Só que esses artefatos foram espalhados pelo mundo. Ah. E os magos estão em busca desses 10 artefatos. Por que eles foram espalhados? Não só Fizzle e Weasel, que são os amiguinhos que estão atrás desses 10 artefatos, mas outros magos malignos e terríveis e criaturas sombrias estão atrás dos artefatos. Eu não sou um mago. Mas Fizzle também é um mago terrível e maligno. Mas ele é um mago maligno do bem. Ele seria tipo um anti-herói? Ele é um anti-herói, ele é o Wolverine dos magos. Pense nisso. Ok. Coloque isso na sua mente, é o Wolverine. O Gabriel tá triste agora que não tem mais. Mas ele é um. Ele não é um mago, mas ele está nessa história de alguma maneira. A gente vai encaixar, inclusive, eu vou prometer aqui sem data, mas nós vamos começar uma história em quadrinhos no nosso site sobre essa história. Boa. Será que as pessoas gostam disso? Não sei. Vamos esperar então que as pessoas digam se querem ler ou não. Nós vamos postar, tipo, semanalmente, algumas páginas de história em quadrinhos sobre essa história da Guerra dos Magos. Que não vai ser o Gabriel que vai fazer, senão não sai nunca. Ficou triste, tadinho. Calma. Mas nós vamos botar esse quadrinho, se vocês acharem legal. Então a gente vai botar. Mas essa também é a história do card game. Guerra dos Magos. Eu tinha dado o nome já, e esse nome me inspirou nisso tudo, que era Guerra dos Magos, lá embaixo, lembra? Então, como nós vamos fazer as regras? Nós vamos pegar um pouquinho de regra de cada um dos card games que eu conheço. Entendeu? Então o card games vai ser baseado... Mas tu não vai falar o nome dos cards. Vou falar. Vai ser baseado em pontos de vitória, igual Pokémon. Você vai ter aqueles pontos que você vai comprar. Ele vai ter a formação de times igual Naruto, você monta o time pra negócio. Você vai ter localizações igual Legends of Five Rings, você vai ter suas torres de magia. E você vai ter magias e feitiços igual o Magic the Gathering. Você usa mana pra lançar magia e feitiços. Então a gente vai juntar todos os card games e fazer um... Certo? Então, é assim, no jogo vai vencer o jogo quem tiver, e isso eu tô dando por alto, as regras não estão fechadas ainda, mas eu vou fazer. Vai vencer o jogo quem tiver 10 pontos de vitória, que são os 10 artefatos. Quem conseguir os 10 artefatos da magia, venceu o jogo. Certo? Ou então ele destruir uma quantidade de nodes, que são as localizações da onde o seu oponente suga a energia. O seu oponente vai ter nodes, esse node vai gerar mana pra ele fazer suas magias, feitiços e invocar criaturas, certo? E eu lembrei que as cartas que a gente divulgou não tem custo. Você não sabe como lançar as cartas. Ela não tem custo. Então, você, com os nodes, você vai criar as suas cartas, né? Botar as suas cartas em jogo. E se você conseguir destruir os nodes do seu oponente, uma quantidade, talvez todos, ou metade, ou sei lá, você vai vencer também. As cartas dos heróis, vai ter heróis, criaturas, magias, encantamentos e outras que a gente ainda vai pensar. E aqueles numerozinhos que eu não sabia pra que era, eu já sei, Bruno. E a gente vai ter dois tipos de posição das criaturas na mesa. Elas vão estar avançando pra atacar, ou elas vão estar em defesa do Nod. Quando ela estiver avançando, ela vai usar um número mais à frente. Ela vai usar esse número da frente. Ou seja, algumas cartas são boas em avançar e outras são ruins em avançar. Certo? E quando ela estiver defendendo o Nod, quando ela estiver defendendo uma das suas localizações, ela vai usar um númerozinho de trás. Certo? Então você pode formar uns times somando os valores das cartas se eles estiverem defendendo, ou formar um time somando os valores das cartas se eles estiverem atacando, e aí o oponente tem que formar times também para destruir as suas investidas, enquanto você tem que defender as investidas dele e destruir as suas cartas e conquistar. Ok. O que você achou, Bruno? Cara, eu só quero que você me prometa uma coisa. O quê? Vai ter o Apocalipse Siri. Vai ter certamente. Cara. Ok. Porque então estou feliz, satisfeito. Apesar de ninguém conhecer, é o apocalipse mais perigoso de todos. Okay. Apocalipse Siri? Quando os Siris subirem do mar para dominar a Terra, cara. Por quê? Cara, imagina. Os Siris estão saindo do mar para dominar a Terra. Cara, Siris voadores. Siris controladores de mente. Cara, o fim. Não, tá revelando demais. Por que o Siri controla a mente? Cara, pensa o seguinte. Não. Eu tenho que explicar pra ele. Pense nas naves espaciais. Qual é o formato delas? Espacial. São aquele formato de Siri, cara. Não, elas têm formato de Siri. As naves espaciais têm formato de Siri, cara. Cara, os Siris... Me convenceu. Os Siris são a última barreira de perigo da humanidade. Eu acho que você... E ninguém dá atenção pra eles. Ninguém liga. Estão lá eles comendo defunto no mar. Estão lá eles se proliferando, se procriando. Cara, eles são do inferno, cara. Você podia fazer um curso de persuasão também. Também, vou fazer. É. Então, meus amigos, estamos indo embora? Estamos. O que você achou das regras do jogo, Gabriel? Achei bem interessante. Se esse menos um for na luz e o 3 for de noite. Ele quer mandar a regra que ele sugeriu no último. Que ele sugeriu antes. Talvez a gente adapte alguma regra, mas essas são as que eu pensei até agora. Vamos fazer a sua pro próximo episódio? Eu quero a minha carta. Mas vamos pensar quais são os seus modelos. É muita coisa, né? Camisa e muita carta. Coisa. Vamos. Não, no próximo episódio a gente discute as camisas. E aí, depois a gente vê suas cartas, se vai ficar bonitinho. Mais 12. Mais 12, mais 40. 12 e 40 ele quer. Tem o... Vai ter ali, ele mata com um golpe só, né? Rola um dado, fica aí 20 e mata com um golpe só. E o Goblin é ajudante dos magos. E o Goblin é ajudante. E, senhores, Fábio. Aí ficou agora um pensamento filosófico. O Goblin. Pegue a pedra filosofal. Goblin, esse ser verde te... Com essa beleza rara, ele é um herói ou uma criatura? Depende. Existem heróis goblins? Shrek, não goblin, mas é vivo. É um herói ogro, é o Shrek. Podem haver goblins criaturas e um herói que é especial. Você é o primeiro herói goblin da história do universo. É, não vai porque já tem um livro de D&D com uma porrada. Goblin, com o herói goblin, que é bem legal. Mas você vai ser o primeiro que muita gente vai conhecer. Tá bom assim? Tá bom. Então tá bom o suficiente. Sim, adeus. Foi. Tchau. Dê tchau. Tchau. Dê tchau. Tchau. Dê tchau. Dê tchau. Tchau.